Olá, olá, começamos a rir, para variar um bocadinho. bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast com 5 hipnoterapeutas, todas mulheres de garra, fantásticas, eu enumero-me entre elas, não é? Presunção e água benta, cada uma toma a que quer. E somos 5 hipnoterapeutas e vamos falar neste podcast sobre hipnoterapia, mas não só, sobre assuntos da vida em geral. Antes de mais, antes que me esqueça... Olá, Mónica. Olá, olá, Ana Luísa. Olá. Olá, Isabel. Olá, Diana. E olá, Inês. Olá. Consegui fazer isto sem me esquecer dos nomes. Yeah. Tinha muitas saudades vossas destas conversas, já é um momento que eu tenho aqui guardado para a semana e já fico a pensar, ai, temos que levar isto para o podcast, às vezes lembro-me de coisas durante a semana. O tema desta semana é... Como desenvolver mais confiança? Como é que eu posso ter mais confiança? Vamos falar de confiança. Quem é que quer começar? Para. Já para abrir aqui. Podemos falar de autoestima também? É assim, eu acho que podemos começar, podemos começar por aí, não é? Mas já sabes que vamos lá parar inevitavelmente. Sim, sim, sim, sim. Pronto, se calhar era interessante explicarmos aqui a diferença entre autoconfiança e autoestima. E autoestima. Alguém quer falar? Fala. Tu? Não, podes começar. Pronto, então se precisar de ajuda, ajudem, por amor de Deus. Claro. Ah, sim. Em autoestima, o que nós... Olha a confiança aqui, viste? Autoestima é a percepção que a pessoa tem sobre o seu próprio valor. Sobre si próprio. Sobre si próprio. E a autoconfiança é a capacidade que tem para atingir objetivos, cumprir algo a que se propôs, tem mais a ver com atingir, com a capacidade é? Atingir, de fazer, exatamente, fazer. Acho e que de é. Sentir confortável com o que está a fazer ou de sentir seguro. Eu acho que a confiança tem muito a ver com a segurança, é, o quão seguro tu te sentes das tuas capacidades e de ti, não é? Uhum. E a autoestima tem a ver com o amor próprio, não é? Ali já roça aqui dois temas, sim, acho que dispares, mas depois se vão ligar que de uma se interligam, forma... não é? Sim. Se tivermos uma boa autoestima, é fácil e que a nossa confiança... Eu uma vez vi uma explicação que dizia, tire o auto e vejam só pela própria estima e confiança. Uhum. E logo aí uma pessoa percebe logo a diferença. Claro. Confiança é uma coisa que nós podemos ter sem ter autoestima. Claro, porque tu podes ter confiança nas tuas capacidades e naquilo que tu sabes fazer e não teres autoestima, não teres amor próprio, não é? É completamente distinto uma coisa da outra. Depois há pessoas que têm imensas valências na área profissional porque são pessoas confiantes na parte profissional e que depois tem uma tremenda insegurança ou falta de autoestima noutras áreas da vida e que nós pensamos, como é que isto é possível? Esta pessoa é tão segura. Eu acho que não pode ser assim tão dispar, sinceramente. Mas consegue. É. Tu consegue. Tu consegue. É possível não teres, não teres autoestima. Exatamente. Sim. Mas seres confiante porque ganhaste ferramentas que e em determinados. Não... não quer dizer que seja de uma forma linear, mas sim, em determinados mas daí momentos a ser da completamente tua vida, dispar, tu não tens uma autoestima zero. Pessoalmente. E uma autoconfiança. Claro, porque se confias em ti, de alguma forma tu sabes que naquele tema, naquele assunto, tens essa confiança para ires e até dar o corpo às balas. Mas imagina depois, se calhar, dentro da tua conchinha, na tua estima, há ali coisas que podem ser trabalhadas, não quer dizer que seja zero. Pois, mas não, eu vou dar um exemplo. Acho que está a dizer, não creio que seja uma coisa tão dispar, tão separada. Tão polo. Tão polo, exatamente. PT, estás sempre muito confortável no teu lugar de trabalho, sabes o que é que estás a fazer, sabes quais são as tuas ferramentas. Deste um sabes excelente o teu, exemplo, sabes, agora, o teu, sabes o teu foco, mas tu, na tua vida pessoal, às vezes estás desconfortável contigo própria, não gostas daquilo que estás a fazer, achas que não és merecedora e tudo isso já baralha. E enquanto já PT, enquanto mas é o que eu estou a dizer, a não, só não acho que seja tão dispar. Mas tão 8 ser. Ou 80. Tão 8 ou 80. Mas é que estás-te a ver em várias partes, nós estamos todas de muitas partes, não é? E os teus alunos, enquanto PT, não conhecem a Inês, se calhar... pessoal, não é? Pessoal. E estas pessoas, para elas, olharem para ti é completamente dispar. Isto é um exemplo, ok? Mas é dispar, não é? Porque estão habituados a uma pessoa tão forte. Mas isso é porque segura, é delas, mas deixa-me só no mesmo sítio, tu podes ter as duas coisas em polos diferentes. Tu, por exemplo, tu vais fazer uma competição de qualquer coisa. Tu sabes, treinaste para aquilo, estás confiante naquilo e não sei o quê. E aquilo corre-te muito a mal. Se tu tiveres autoestima... O correr-te muito a mal, pronto, ficas triste, ficas chateado, não atingiste este objetivo, mas tu sabes que és capaz, tu treinaste para aquilo. Se tu não tiveres autoestima, aquilo vai-te deixar de rastros. Mesmo sabendo que fizeste tudo aquilo que tinhas para fazer, né? Treinaste, sei lá, agora só me lembro de treinar, mas estão a perceber o que eu quero dizer. Treinaste e treinaste e treinaste. Se tu não tiveres autoestima, tu não sabes dar valores. É mais, eu acho que é mais por aí. Acho que no mesmo sítio podes ter as duas coisas, uma bem trabalhada e a outra não. Acho que deste um exemplo maravilhoso, porque é mesmo isso. É a forma como estás em competição, imagina indo buscar a ideia do desporto. Estás em competição, sentes-te confiante para correr os 100 metros, sei lá, não sei. Mas aquelas coisas de desporto, não é? Exato. Aquelas pessoas que fazem aqueles saltos que tu vais falar. Mas depois, a forma como tu reages quando as coisas não correm, ou não ganhaste, ou inteligência emocional. Exatamente, é o último episódio. Eu acho que isso é muito importante, porque a forma como depois tu olhas para a tua prestação e olhas para ti tem muito a ver já com o facto da autoestima. Exatamente. Okay. E então, Inês, qual foi a conclusão? Compraste agora? Comprei. Não compro um 8,80, mas compro que não tem. Compras em saldo, exato. As duas coisas estão dentro de nós. Exato. Uma pode estar num polo mais positivo e a outra pode estar um bocadinho menos positiva. Mas lá está, eu entendo. Eu só não entendo 8,80. Eu entendo intermédios. Qual é só isso. Exato, o vosso estado neste tema de confiança antes de começar a hipnoterapia? Muita confiançuda. É que eu quero muito falar sobre isto. Porque nem tinha noção desta diferença que acabei de dizer. Isto vem depois de um estudo feito à posteriori. Porque eu acho que as pessoas, no fundo, nem pensam muito nisto. Querem alcançar o objetivo. Sim, mas o que é que precisas para alcançar o teu objetivo? Então isso correu mal. Então mas porquê é que não te valorizas naquilo que conseguiste? É aquela parte da inteligência emocional. O pessoal nem sabe distinguir estima de confiança. Quanto mais conseguir trabalhá-las e desenvolvê-las. Portanto, eu acho que o meu nível era baixinho. Mas acho que é mais fácil confiança também. Por exemplo, confiança, eu já tinha dito aqui, eu nunca tive problemas em falar em público, nunca tive problemas em fazer perguntas, nunca tive problemas em fazer apresentações, não era a minha questão. E ao mesmo tempo, desculpa interromper-te, era muito estranho, porque eu tinha estas questões todas, mas era uma pessoa muito sociável. E mas sempre gostei muito de conversar com pessoas. Mas ao mesmo tempo, estás a ver aqui como nos impede depois aquilo que nós gostamos, nem sempre é aquilo que nos deixa mais confortável. Então tu o que é que fazes? Eu, o que é que fazia? Evitava fazer. Pois, eu não evitava fazer. Agora diz-me assim, correu muito bem. Eu pensava, ah bem, está feito. E tinha aquela depreciação porque não conseguia dar valor. Tem a ver com a autoestima já. Exatamente. Ou seja, a confiança não acho que era o que me faltava. Eu acho que me faltava muito autoestima. Ter noção das minhas capacidades, do meu próprio valor. E eu acho que no dia-a-dia é muito mais fácil nós, de uma forma quase que inconsciente, trabalharmos, conseguimos trabalhar, lá está, a nossa confiança, porque vamos buscar ferramentas se o assunto nos interessa e se queremos chegar daqui para aqui, e acaba por ser mais fácil essa confiança ser trabalhada. A autoestima já tem que ser assim uma coisa mais, olhar para dentro, não é? E portanto, mais trás. Porque a confiança é externa. Exatamente. E, portanto, a autoestima é uma coisa muito interna. E portanto, quase que a confiança então acaba por ser muito uma mais boa trabalhada. Observação que fizeste agora, porque a confiança pode ser a impressão que externamente os outros têm, não é? E a autoestima é aquela que tu tens em relação interna, não é? Portanto, isso é, olha, foi um bom... A tua autoestima é a percepção que tu tens sobre ti. Não há ninguém sobre o teu valor. Sim, mas isso é interessante, tu disseste. A tua autoestima é só tua. Interna. Mas muitas vezes, aquilo que eu também... Influenciar a tua validação externa. Exatamente. Não é? Aquilo que eu senti pessoalmente e que tomei consciência com todo este processo, não é? Com todo o processo terapêutico e que continua, é muito essa questão de... Era quase como se eu depositasse nos outros validação. Essa validação. Eu hoje encontro o nome, validação. Mas eu não tinha essa noção sequer. Mas era quase como se eu precisasse que os outros me estivessem a mostrar constantemente que gostavam de mim. Tinhas valor, e que não? Eu tinha e que tenho valor. Eu não olhava para dentro à procura do meu próprio valor. Era quase como se tu me tivesses que validar, tu e toda a gente. E toda a gente validasse, a família, então terias valor. Desde a família, aos amigos, ou mesmo até no trabalho. E depois vai a várias valências, isto, a várias áreas, não é? Não é isto só foi mexer o onde físico. Também? Na minha autoconfiança. Na questão de, estavas a falar, fazias apresentações em público. Era assim uma coisa muito... difícil para mim. Condicionada. Porque eu, dentro da minha cabeça, aquilo que eu tinha que... Para já, o que é que eu tenho para falar às pessoas? Qual é a minha voz aqui? Tu não te davas valor, não tinhas nada para dizer às pessoas. Depois era a questão física. Portanto, era tudo. Eu questionava intelectualmente, física, portanto, era um bocadinho de tudo. Porquê? Mas ao mesmo tempo eu esperava que os outros me validassem. Se alguém viesse ter comigo assim a pancadinha nas costas a dizer, não, Ana, vai, vai correr bem, e que me desse aquela motivação que devia ser minha. E eu hoje percebo que é algo que, não, isto tem que ser trabalhado aqui dentro, é o olhar para dentro. Por acaso aconteceu-me há relativamente pouco tempo. Muito pouco tempo. Tipo há 2 horas? Não, tipo há umas horinhas. Okay. Foi ontem, foi ontem. Foi um episódio que tem precisamente a ver com a autoestima. Que havia alguém a queixar-se que... Havia um menino que tinha dito que não sabia jogar nem basquete, nem handball, nem basquete. Vôlei e basquete. E então a minha criança ficou muito chorosa porque o outro menino disse que não sabia jogar basquete. E disse, ó filho, mas tu não precisas que ninguém te valide para jogar basquete. Tu sabes jogar, não é? Tu sabes as técnicas, não precisas que venha um menino dizer-te que jogas ou não jogas, não é? Tens que sentir isso, não é? Portanto, é aqui uma questão de autoestima, ele precisa desta validação externa. E a validação dos pares, não é? Para... Que é muito importante. Não é só dos pares, eu acho que nós como pais... O que nós fizeram foi sempre estimular muito a nossa confiança. Mas aqui era a validação de pares. Foi sim, uma sim. criança que disse à outra criança, com a mesma idade, que tu não sabes jogar vôlei. Portanto, exatamente. Ele ficou choroso porque o outro não acredita nele. E porque ele próprio não tinha confiança para saber que ele jogava bem o basquete. Exato. Porque embora está bem desenvolvido, aqui é que está a diferença. E agora tocámos aqui num ponto fulcral, que é a crítica. Porque estamos a falar de elogios, mas quando toca a crítica, uma pessoa que não tenha confiança, inteligência emocional bem desenvolvida ou segurança em si, nem nas suas capacidades. Começar pelas crianças, porque assim, essa parte, eles não têm isso tudo desenvolvido. É que tu ouves um elogio, aquilo que a Ana estava a dizer da validação. Como é que ouves? Levas uma palmadinha, anda para a frente, palmadinha no bom sentido, não é? Uma palmada de incentivo, olha, vai, ora. E andas para a frente e tens confiança. Mas quando isso não é positivo, tu ouviste aquele, Ana, foi bom, olha, fizeste bem. Quando é, Diana, imagina, como é que tu recebes um elogio? Tu ficas com a crítica durante quanto tempo? Tu estás ali, a crítica tu não te esqueces, só ouviste se calhar uma crítica e vais ouvir aquilo o resto da tua vida. Enquanto os elogios, podes ter ouvido um dia inteiro rios de elogios, tu não vais ouvir o elogio, tu vais ouvir a crítica. Mas olha, isto que a Mónica estava a falar, a questão, como é que tu reages ao elogio? Como é que tu recebes o elogio? Isto é algo que... É muito comum, uhum. Eu pelo menos apanhei isto muitas vezes e não acontecia comigo, elogios. Que é, ai, estás tão gira, ou, olha, esse trabalho que tu fizeste foi maravilhoso. E isto acontece porque as pessoas crescem com a crítica constante. Exatamente, é um bocado, então olha, se for a nível de trabalho, olha, não fiz mais do que a minha obrigação. Uhum. Ah, podia ter feito ainda melhor, estás a dizer que foi bom, mas a minha reação até pode ser, olha, mas faltou isto, mas faltou isto, mas faltou isto. Mas é um bocado como a Isabel dizia, há um bocado das apresentações das outras pessoas. O feedback que tinham é que tinha corrido lindamente e ela própria não sabia receber, não é? Sim, ela hoje eu sou um pouco assim. Foi um bocadinho fraco. Estava aqui a pensar que nas nossas consultas, uma das coisas que nós já referimos entre nós em off é que há pessoas que não conseguem comemorar as pequenas vitórias. E eu acho que tem a ver com este tema. A pessoa quer ser muito perfeita, assim. Não se dá valor. E depois nós estamos a comemorar com elas pequenas coisas que elas conseguiram na vida, sei lá, ou estar mais calma no trabalho, ou ter atingido um bocadinho do peso que já queriam. E elas nem se apercebiam que... E as pessoas dizem, ah, mas continuo que não sei o que... Porquê? Porque a parte negativa parece que tem sempre mais peso. Um peso enorme. Isso realmente é uma ferramenta para começar a ganhar mais confiança e começar a comemorar essas pequenas vitórias. São pequenas. E mais autoestima. Pequenas. Metas mais pequeninas, vá. Sim, é uma forma de estimular também. Uma das também. Técnicas pode ser, em vez de colocares a meta tão grande, subdividir essa meta excelente ferramenta. Para a procrastinação, essa é uma excelente ferramenta. Mas, por exemplo, é bom para a gestão de tempo, para as pessoas procrastinam também por causa disso, muitas vezes. A questão da perfeição vem do quê também? Aquela necessidade de estar perfeito. Que tu, quando eras pequeno, por norma, era-te exigido, ou tu só tinhas a atenção plena ou a atenção que tu desejavas e que tu querias quando te portavas bem, fazias as coisas bem, quando alguma coisa que o outro elemento que tu tivesses ou que sentisse a validação te desse, quando ele reagia daquela maneira, então tu começas a fazer sempre as coisas mais ou menos, by mais the ou book menos. Para sentires o amor. O que eu sinto na perfeição é que é uma criança que está constantemente à espera de ser amada. que está constantemente a fazer bem foi o que eu acabei de dizer, para alguém não é? Olhar para ela e dizer foi, o que eu foi bom, dizer. Mas não serve. Mas aí vamos a voltar ao que eu estava a dizer há bocadinho e que nenhuma das quatro seguiu o caminho. Desculpa a Isabela. Não é desculpa, Isabela. Que é a história da parentalidade. Tudo começa da forma como nós abordamos as crianças. E eu, depois de ter feito a primeira parte da certificação da parentalidade consciente, comecei a tentar reparar nisto no meu contacto com os meus filhos, que é, o que é que eu estou a estimular? É a autoconfiança deles? Ou estou a estimular a autoestima? E deixem-me vos dizer que eu resvalava muito para a confiança e muito pouco para a autoestima. E só quando tomei consciência que estas duas coisas eram coisas primeiro separadas e que podem ser trabalhadas de maneiras diferentes, é que eu percebi que nós, como pais... Se tu estimulares a autoestima dos teus filhos, os teus filhos já não vão ter essa necessidade de serem perfeitos para receberem amor, porque eles vão saber Portanto, o valor que têm. É utilizar a validação e um reforço positivo, em vez de ser... Porque mas há de ser o reforço positivo não através do comportamento, é se fazes isto ou tens mimos. Não pode ser através do comportamento. Não, mas tens que dizer, em vez de dizeres nunca arrumas os sapatos, tens de dizer eu gosto tanto quando tu arrumas os sapatos. E não é só essa quando parte. A pessoa arruma os sapatos, que lindo que foste arrumar os sapatos. Voltamos ao exemplo da competição. A criança faz a cama todos os dias de manhã e tu vais lá e dizes: ah, nunca faz a cama bem feita. O que é que estás a estragar? Estás a estragar tudo. Estás a fazer mal ao teu filho. Tu tens de dizer que bem feito. É valorizar aquilo que ele fez, não é desvalorizar. Voltamos ao exemplo da competição há bocado. Eu não tenho nenhum filho que faça competições, portanto posso falar disto assim. Mas, falar, então. Imaginem que os meus filhos vão correr os 100 metros, treinam imenso e aquilo corre-lhes super mal. Eu vou acolher a tristeza deles, porque eles de certeza vão ficar tristes e frustrados. Epá, pelo menos eu ficaria, imagino que sim. E se eles ficarem enraivecidos, acolho também a raiva, tudo bem. Mas a seguir vou tentar que eles percebam que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. E que fizeram o melhor. E isso já é fantástico. Nem sempre nós conseguimos chegar à perfeição. E às vezes nem é preciso. Nem sempre? Nunca se chegamos. É uma preocupação que nem deve ser. Não deve ser uma preocupação. Neste caso, sim. Exato. Nem deve ser uma preocupação porque não chegamos lá de certeza. Não é relativa, é como a arte, é como a beleza. É mas a perfeição, subjetivo. Neste caso, seria ganhar os 100 metros. Para mim não está perfeito. O importante é ganhar, não é? O que o faz, não é? Não é? Pode ser 100 metros. A minha visão foi mudando com a minha filha. Estás a entender? Percebes? Eu já consigo olhar de forma diferente. A minha filha não ganha muitas vezes. Mas é engraçado que eu olho para ela e pela forma como ela reage quando não ganha e penso assim, epá, esta miúda já veio aqui com o upgrade, porque eu não podia perder nem jogar ao Brawling. Porquê que não podias? Mais... Porque não. Mas repara, voltamos ao mesmo. A tua filha fica triste, provavelmente, não é? Sim, fica triste, mas não é uma coisa que há mal. Olha, ali se calhar consegui ter corrido um bocadinho mais ou fiquei na fase mais rápida, portanto acabei por ficar em penúltimo. Ela não duvida do valor dela. Não, e eu disse: morto, fizeste o teu melhor, não fizeste, fiz, mãe. Então pronto, está bom. Está tudo maravilha. Eu acho que isto, como pais, quando nós tomamos consciência de que podemos estimular a confiança ou a autoestima, faz toda a diferença. E vais fazer uma apresentação à escola: ah, tu consegues, vai lá, tu consegues. Não, filho, olha, tu estudaste o tema, tu sabes do que é que vais falar, tu que falas bem em público. E depois gosto daquela frase. Agora lembrei-me aqui de um pormenor que é assim. Isto é muito interessante quando tu tens crianças e tens pais que não têm segurança neles próprios e confiança, não é? Pois. Como é que nós vamos ensinar crianças? Porque eu olho à minha volta e a maior, eu não quero dizer generalizado, mas a maior parte das pessoas tem esta questão, porque nós ainda vivemos muito numa sociedade crítica que não permeia as pessoas... Só por serem. Posso deixar um pensamento sobre a crítica? Não te querendo interromper, mas já interrompendo. Sim. E eu já disse esta frase e eu acho uma frase bonita, que é: se as pessoas quisessem ajudar, as pessoas não criticavam. Não criticavam, claro. Não, aquela crítica construtiva, isso não existe crítica construtiva. Mas as pessoas criticam porque existem, também foram criticadas. Claro. E no fundo nós estamos numa sociedade crítica. Tu vais às redes sociais e o que é que acontece? Este era o ponto onde eu ia chegar ainda agora na minha conversa, não é? Nós estamos numa sociedade crítica. E hoje em dia nós temos aquilo 24 sobre 24 horas na nossa mão. Qual é a vantagem da mão? Crítica, caraças? Calma. A questão depois é... Caraca. Como é que estes pais, nesta sociedade, envolta em crítica e em comportamentos que nos fazem não nos sentirmos bem connosco próprios, ensinam crianças a ter confiança e autoestima? Mas nota porque as crianças aprendem também pelo que estão a ver, pelo exemplo. E se eu sinto que a minha mãe não é uma pessoa confiante ou com autoestima, ou que não tem autoestima por ela própria, eu vou crescer uma criança triste. E eu própria não vou ter autoestima. E nada disto é consciente. Exato, nem sequer é essa percepção. Então, como é que nós. A minha questão é: como é que nós chamamos à consciência hoje em dia para o que se está a passar? Porque as redes sociais e esta exigência da perfeição que falávamos aqui está a levar as pessoas para sítios onde a confiança apenas é trabalhada num aspecto, aquela coisa do coaching que tu vês agora, mas depois no fundo, no seu interior, na realidade, ela cada vez é mais shallow, não é? É mais superficial, as pessoas não têm tempo já e já não há espaço para interiorizar novos conhecimentos. Toda a gente quer coisas rápidas e... sem fazer o seu trabalho, e a autoestima não se faz sem trabalho. Mas olha, eu difícil. Como mãe, se algum pai viesse ter comigo, imagina, tá, e tenho uma criança de 12, 13 anos, 9, 8, criança, uhum. E dissesse, tenho uma criança muito insegura, preciso que a ajude. A primeira coisa é o pai ter ajuda, é a mãe ter ajuda e perceber como é que aquele pai e aquela mãe... transmitem então, confiança de alguma maneira ou vão arranjá-la, mesmo que não a tenham no seu pleno, tentar adressar o assunto e estabelecer aqui um compromisso de que, ok, se eu não quero que os meus filhos sejam pessoas inseguras e com falta de confiança, eu vou ter que começar por algum lado. Portanto, vamos trabalhar em mim. Como é que eu transmito esta mensagem sem eu saber como é que se faz, não é? Eu não tenho filhos, mas isso é uma coisa que me assusta. Mas sabes que tu achas... Eu, pelo menos, achava que ia ensinar os meus filhos por aquilo que eu ando a dizer, não é? Uhum. Pregar. Se pregar no vazio. Mas... E então descubro que os meus filhos aprendem muito mais por aquilo que eu faço. Claro. Eu estou farta de dizer esta frase. O cérebro humano só aprende por alto impacto ou por repetição. Uhum. É verdade. Portanto, ou é um trauma gigantesco, uma coisa que foi de repente um impacto, é um que eu tive que aprender de repente, ou é uma coisa que está ali constante. É o que nós fazemos na hipnoterapia, não é? Nós repetimos a mesma frase para alterar uma programação. Uhum. Portanto, aprendemos por repetição, estamos há anos, desde que nascemos, sem incentivo positivo, sem estabelecermos amor próprio, sem... Mas quando um pai ou uma mãe percebem que o exemplo deles é mais importante do que a palavra, têm muito mais vontade de trabalhar o comportamento deles e trabalhar a autoestima e a sua própria autoconfiança. E como é que podem fazer isso? É a mãe e o pai começarem a fazer terapia. Eles próprios... Sim. Pode não ser terapia, não, pode ser podem trigger, ter mais, eles... ler um bocadinho mais. Imagina que o primeiro passo para a terapia pode ser aquele que, não é? Dada aquela ideia de vou fazer terapia, vai doer, aquelas coisas todas que a gente já tem falado. Mas podem começar a fazer um trabalho de casa. Podem ler, podem estar mais informados sobre... Podem só trazer à consciência como é que se sentiam quando foram criticados quando eram crianças. Exatamente. Como é que se sentiam? Se é isso que gostariam que os seus filhos sentissem. Engraçado, quando... que eu não ajudava a falar com podem colocar-se nos pés, nos sapatos dos filhos dos e perceber filhos, se eu estou a dizer isto ao meu filho. Mas é que depois agora tens aquela frase. Uma paciente minha. Mas espera, depois é que tens aquela frase que é: ah, mas eu também passei por isso e estou aqui. Ah, claro. E são crianças. São justificações, não é? Mas quando as pessoas podem olhar assim para dentro e pensar assim: quando o meu pai ou a minha mãe me criticavam, não é? Essa frase pode ser gira para dizer à pessoa que está à nossa frente, mas quando as pessoas se sentam, é pensar. As pessoas que se quiserem resolver, elas conseguem pensar de uma forma mais profunda sem estar com estas desculpas para os outros, não é? É, como é que eu me sentia? Como é que eu me sentia? Então, se eu me sentia triste, humilhado, envergonhado, então como é que o meu filho se sente? Será que alguma vez alguém pensou nisso? Não, nós estamos agora... O próprio... Nós estamos aqui a trazer coisas para a mesa, não é? Para que as pessoas possam trazer à consciência e formas de... Ok, antes de começar a terapia, também podem fazer outras coisas. Exatamente, eu acho que isso é essencial. Porque às vezes as pessoas têm aquele receio inicial de ir para a terapia, por toda aquela circunstância ou a ideia que possam ter da terapia. Mas está tudo bem, lá está. Podem começar a fazer um passinho de cada vez. Yeah. E depois aí, quando perceberem... E assim vão ganhando confiança no processo. Exatamente. E depois, então procuram a terapia que for mais adequada para eles. Exato. Sim. Agora. Agora é que ela vai dar uma consulta a uma paciente e estávamos a falar já de um determinado assunto sobre os filhos e sobre a maneira como ela chama a atenção aos filhos também. E eu depois fiz-lhe assim um exemplo. Então, trabalha, não é? Quando o seu chefe vem ter consigo e lhe quer fazer uma crítica ou dizer-lhe como é que se sente quando ele faz a crítica pelo incentivo, como é que nós nos sentimos quando as outras pessoas nos criticam? Não é? Como é que nós nos sentimos quando as outras pessoas nos fazem um reparo? E pensa, a tua criança sente o mesmo que tu. que era exatamente aquilo que estavas a dizer. Quando tu te pões, lá está, aqui no outro lado. No outro lado, que é, eu também não gosto de ser chamada a atenção assim, assim, pelo meu chefe, e talvez, se ele falasse comigo desta forma, ou se me chamasse a atenção de uma outra determinada maneira, ou se arranjasse estratégias, eu ficava mais satisfeito, ficava mais contente, não me sentia mal comigo próprio, não ia para casa a pensar que sou o pior empregado de sempre, porque... As crianças sentem exatamente o mesmo, só que pior, porque nem têm este filtro que nós já temos e a capacidade de poder, vá, algumas, inteligência emocional suficiente para saber separar as nossas emoções. Não é? E depois trazem para a idade adulta e vai acompanhar a vida. Nós somos pequenas crianças adultas. Mas voltamos à mesma, a crítica não serve para nada. Mas olha, não deixa... há críticas construtivas e eu usei esta... Isto é uma frase, né? Crítica construtiva. Eu usei isto durante imenso tempo e um dia ouço aquela frase do realmente, se tu quiseres ajudar alguém, tu não criticas. Não, tu das disseste boas isso uma vez e fez-me todo o sentido. Tu dás boas sugestões. Eu não te vou dizer, Diana, esses fones ficam. Ai, para se calhar. Eu é dizia-te, melhor... olha, não são meus, reclama com quem de direito. Posso dizer assim: olha, Diana, se calhar se metes os fones mais para a esquerda, mais para a direita, são capazes de ficar melhor. Sim. E isto é uma mudança só da forma como tu dizes e torna-se uma sugestão em vez de ser uma coisa que é. Ai! Mais uma, e sim, tu ficas com aquilo a martelar na tua cabeça. Aquela do sanduíche, diz uma coisa boa, diz uma coisa... Sanduíche, sim, a técnica de... Diz uma coisa positiva e depois mandas uma negativa e depois... Positivo, negativo, positivo. Exato. A Maria João fez uma vez, no curso. Não me lembro, mas agora lembro-me de uma coisa... Tempo sobre uma coisa muito positiva... Para depois nos dizer uma coisa menos boa, para depois voltar a dizer uma coisa positiva. Não lembro. Lembra-me agora de uma acho que é uma teoria que há, que também há na parentalidade, que é quando fizeres uma coisa negativa, tens de fazer cinco positivas para anular isto é então, válido exemplo, para os relacionamentos. Sim, então vamos fazer um exemplo. Eu vou conduzir e digo, ai, por exemplo, aquela coisa que as pessoas falam, ai que estúpida. Ui, fiz uma coisa negativa. O que é que eu faço agora? Ai, que linda. Assim, é isso que estás a dizer. Mas, é pôr na prática, para aprender. Olha, não, isso é interessante, porque existe essa teoria de que para uma palavra ou para uma ideia negativa... vais ter que compensar com 5 positivas. Isto é um exercício excelente para melhorar a confiança e nós podemos ir àquilo do nosso dia-a-dia. Quando tu fazes uma review, não é? Tu tens um serviço, vais a um restaurante. Tu gostaste muito do restaurante. Isto é marketing, né? Quando tu vais ao restaurante, adoraste a experiência, tu vais falar sobre esse restaurante a quantas pessoas? As máximas que puderes, não é? Não. Só tu vais falar a algumas pessoas, mas se tiveres uma má experiência no restaurante, vais dizer a muito mais pessoas. É porque mais vale ter uma má experiência? Não. A questão é que cuidado nós, pessoas, a questão de serviços, porque agora eu tenho um podcast, tenho muita coisa para dizer. Porque isto até é muito natural em nós, é eu acho que tem a ver com a questão também da sociedade. Lá está, a questão da crítica acontece ao outro. Porque tu mais facilmente espalhas a crítica, falas o negativo, mais facilmente gatilhas o negativo do que o positivo guardas para ti. Verdade. Sim, lá está. Sim, mas lá está. Em crianças, quantas vezes as fazem alguma coisa mal e nós estamos pumba lá. É isso mesmo. As coisas portanto, bem. Temos que fazer ao contrário. Foi, também não, quer dizer, não é obrigação, mas também não esperava outra coisa. Isso é como as notas da escola. Ai, tive um 18. Então, olha, estás lá para aqui, não é? Sim. Tive um 9. Outro trigger gigante sobre a confiança e a autoestima na infância. As notas da escola. Eu posso partilhar aqui a minha experiência, os meus filhos andam numa escola que não têm notas. Não fazem testes. Fala sobre isso. E não têm notas. E eu não sinto falta nenhuma. Eu tinha boas notas. Vamos cá, eu não sou a rapariga, eu tinha mais notas. Eu tinha excelentes notas, não tenho problema nenhum com notas nem testes. Não ficava nervosa, aquilo para mim era tranquilo. Vocês sabem, eu partilhei isto com a Ana. Teste é um teste, é só para saber o que é que eu sei. Não, para tranquilo. Mim era péssimo. E olha, aprendi os meus filhos contigo sobre isso. Mas os meus filhos não têm. E não faz falta nenhuma. Porque as crianças não precisam se sentir avaliadas. Sabes que eu agora, depois de adulta, começo, e agora hipnoterapeuta, começo a checar as minhas boxes de infância. No check. E claramente eu tinha um síndrome de falta de atenção, tipo aquilo que hoje em dia está mais do que. Não, eu tinha muita dificuldade em concentrar-me. Tinhas um déficit de atenção? Eu tinha, sim. E depois percebo agora que, passado um tempo, a minha procrastinação e tudo mais, todos esses componentes, a box registra. E nunca foi. Eu pensava que era só, não vou dizer isto, mas eu não acho isto, eu sou muito inteligente. Mas eu era criança e eu achava que era burra. Eu estava na sala e isto, vês como... E as notas negativas reforçam esse pensamento da criança. Exatamente. Eu às vezes sentia vergonha, quando era criança, de estar ao pé dos meus colegas e pensar assim, como é que eles conseguem fazer as coisas e eu não consigo fazer isto. E nunca foi... Mas a minha mãe não me chamava burra. Eu sentia-me. Mas se calhar também não me incentivou a sentir-me de outra maneira, porque ela, coitada, também não sabia fazer melhor, era o que ela sabia fazer, não é? Mas eu sentia isto, e isto mudou a maneira como eu me via também ao crescer. Eu acho que só quando eu entrei na universidade e que eu percebi que o ensino era como eu quisesse, porque ainda por cima eu estudava e trabalhava. Portanto, eu à noite, se tu estava à noite, era eu que pagava a minha faculdade, portanto, eu ia se eu quisesse, eu chegava a hora que eu quisesse, se eu quisesse estudar, eu estudava, se eu não quisesse, eu não estudava. Portanto, não havia aquela implícita obrigação, porque era responsabilidade minha. E foi aí que eu comecei a aprender que realmente eu nem sequer estudava e eu estava a tirar direito, a trabalhar 8 horas por dia e às vezes fazia coisas que eu não entendia, os meus colegas o dia inteiro a estudar, às vezes. E não conseguiam. E eu, tipo, não precisava, aquilo era só porquê? Porque eu não estava na obrigação, o meu sentido, a minha atenção, estava lá porque eu queria fazer aquilo. E isso depois ajudou muito na minha confiança em mim, nas minhas capacidades. Depois percebi claramente que tive de desenvolver em outros níveis a autoestima, porque ela prejudicava-me nos relacionamentos, ela prejudicava-me com amigos, porque é a tal sensação que a Mónica estava a falar do outro, eu acho que foste tu que falaste, da impressão que... Ah, se calhar foste tu. A validação dos pares e de tu olhares... É importantíssimo. Às vezes nós sentimos-nos... que as outras pessoas não nos acolhem, ou que nós não somos bem recebidos, ou que não nos estamos enquadrados, não é o outro. Normalmente somos sempre nós. É a nossa percepção, mais uma vez. É a nossa percepção. É olhar para dentro. E é difícil. Ajuda-me. É desafiante. Ah, não, às vezes é mesmo difícil. Pronto. Tu fazes este. Estás sempre a sentir que aquilo vem da outra parte, não é? Mas é a tua confiança. Mas aí eu acho que é sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa, que é muito fácil nós colocarmos-nos sempre na posição. De vítimas. De vítima. É. Eu estava procurando outra palavra, da vítima. Não. A culpa são os outros. Sim. Só como se o mundo inteiro estivesse contra ti. Exatamente. É? E tu és a única que está certa. E há muita gente assim que depois dá justificações para isto. Quando se trabalhasse um bocadinho a sua confiança e a sua segurança e a autoestima. Sim. Da outra parte, ela já não vai sentir isto. Isto eu posso-vos falar de experiência própria. Eu neste momento não sinto nada dessas ainda coisas. Ainda assim, para começar, para decidir. Trabalhar isso tudo é ganhar esta consciência que tem responsabilidade Exatamente. Da sua vida. Exatamente. Então, o que é que nós podemos dizer lá para casa relativamente aqui a esta questão da autoestima? Antes disso, eu acho que nós devíamos fazer um outro episódio sobre isto, porque agora eu acho decida? Que isto. Não, já decido, ainda não. Talvez para a semana. Vamos ver. Temos um pequeno intervalo. Sim, nós ainda temos consultas para dar e essas coisas. Sim, estás então, aqui como se ficasse aqui para a noite inteira, mas não te esqueças disso, não é? Que não tens muita coisa para fazer. Mas porque eu acho que isto é um tema que tem muito, muito sumo aqui. Uhum. E eu acho importante nós falarmos também da confiança para o feminino, porque nós somos todas mulheres. E há aqui uma valência aqui que muda muito a sociedade sobre a confiança no feminino e a segurança e a autoestima. Mais que uma eu vez acho parte nós devemos de nós, deixar não para é? O próximo. Pronto. Somos nós, okay. quanto mais nos sentimos comprado. Empoderadas. Está bem, o que vocês acham sobre esta minha sugestão? Check. É quarta. Check. Mas acho que a Ana ia lançar um desafio, sim, não é? Sim, a Ana ia lançar um desafio. Eu lancei-vos a vocês o desafio, que é o que é que nós podemos dizer lá para casa relativamente à forma como podem olhar. Olha, fazer um exercício. Fazer assim, aquele clique para um olharem para dentro. Um exercício que eu dentro. Até fiz aqui há uns tempos nas minhas redes sociais, num post que foi assim, muita gente se ligou àquilo, que é só olhar-se para o espelho. Nós já dissemos isto mais que uma vez. Só olhar ao espelho e perceber-se o que é que vê. Uhum. Qual é a primeira impressão que tem sobre si? O que é que lhe vem à cabeça sobre si? Sejam características físicas do que está a ver, sejam características cognitivas ou a maneira como se expressa ou o que faz. O que é que se sente em relação a si? Isto é a primeira coisa. E a partir daqui nós já vamos ter o 0 ou 10, não é? Vamos conseguir fazer aqui uma escala do quão grave está esta situação. E ver se são efetivamente capazes de dizer coisas positivas. A seguir de fazerem esta análise, quero que digam coisas positivas. Eu costumo dar às pessoas que acompanho um exercício para trabalhar a autoestima, que tem a ver, autoestima e autoconfiança, que tem a ver com a ter uma caixinha. Uma caixinha assim, aquela caixinha maravilhosa, bonita, pode ter colagens ou já comprar assim, não sei o quê. E ter papéis coloridos. Eu, pelo menos, eu gosto das coisas assim coloridas. E escrever todos os dias uma palavra positiva sobre a própria pessoa. Ai, que lindo exercício, vou fazer isto. E coloca lá dentro a caixinha e vais colocando todos os dias, pondo lá dentro. Naqueles dias em que tu não te sentes assim tão bem, o que é que tu podes fazer? Abres a caixa, lês dois ou três papelinhos, pá, e sentes, é pá, assim. E aquilo vai ajudar a aumentar a forma como tu... Excelente estás, exercício. O teu bem-estar. E depois dobras os papelinhos e voltas a pôr lá dentro. E baralhas outra vez para não serem sempre os mesmos. Mas tens que ir alimentando a caixa. Eu, por acaso, tenho outro exercício, que é quando nós temos noção de nós próprios e quando temos um elástico neste pulso e falamos mal connosco próprios, a passamos para este. E depois falamos mal de nós próprios outra vez e passamos para este. E vamos tendo noção. E vamos vendo quantas vezes durante o dia... É que nós somos apreciativos em relação a nós próprios, não é? Com esta história é só trocar o elástico. Eu faço tipo, não é bem um exercício. Quando estou. Não fiz isto nada bem. Zangada com alguma coisa. Bom exemplo, simples. Desculpa. Isto é muito bom. Sim, quando estás zangada com alguma coisa. Mas esse do ai que estúpido. As pessoas acham que isto não é ser depreciativo consigo próprio. Fazem isto a toda a hora. Eu fazia isto a toda hora. Era isso que eu ia dizer a seguir. Pronto, é só um toque agora. Ainda estava a falar depois de Inês. As palavras têm força, malta. Quando estás chateada contigo próprio. Não, quando estou chateada e acho que a culpa é do outro. Ah. Normalmente em muito pouco tempo é parar mesmo e perceber. As pessoas não têm culpa? Se o outro, se a responsabilidade que eu estou a sentir é minha e não é do outro, o que é que eu tenho aqui? O que é que está aqui para ser? Porque é que isto me afeta tanto? Portanto, é uma forma de trabalhar também a inteligência emocional, é quando paramos, não é? E se calhar começarmos a fazer isto com mais frequência e trazer sempre a responsabilidade para nós, sempre. Porque é sempre, sempre, sempre a nossa percepção. Se a culpa de tudo na nossa vida são os outros, então temos mesmo que parar. É porque depois como é que tu vives no mundo sem os outros? Não, como é que tu... fica difícil, tens que mudar o teu. Para mudares o teu mundo, terias que mudar os outros todos. Isso não vai ser possível. Então só então te podes estar a ti. Tudo com... Por exemplo, vais às compras com o cartão e não és atendido por ninguém, vais à bomba de gasolina. A questão é que nós não mudamos o mundo. Mas vais ganhar com as máquinas. Nós só nos podemos trabalhar a nós. Pois estás ao pontapé. Quem foi o homem que ajeitou esta máquina? Porque isto é culpa dele. Exato. Mas é muito engraçado porque esta frase do só nos trabalhamos a nós é transversal a quando estamos num relacionamento com o nosso marido, quando estamos num relacionamento com os nossos filhos, quando estamos num relacionamento com o vizinho do lado. Mas aqui revela-se a confiança das pessoas. É, mas quando nos queixamos, nós não vamos mudar o vizinho, nós não vamos mudar o marido, nós não vamos mudar os filhos, nós só nos mudamos a nós. E o meu desafio seria as pessoas terem um sítio onde apontariam as vezes que durante o dia dizem essas frases do ai que estúpida, ai que parva. Pode ser na mão, como fez ali a Mónica. Não, mas a Mónica muda de um lado para o outro. Eu estou a dizer mesmo, fazer uma contagem, tipo um traço. Ninguém tem a vagar para isso, linda. Até não tens. Até podes fazer traços nas mãos. Por acaso foi o que eu pensei. Rapidamente. Ficavas com aquelas tatuagens cheias de pontinhos, que era exato, só fica uma grande tatuagem. Imagina, do lado direito ficas com o bom, o lado esquerdo com o mau. Ou ao contrário. E repara que se fores apontando, rapidamente ficas com uma tatuagem muito grande e se calhar não é no lado que estavas à espera. Façam com caneta essa, permanente. Essa é capaz para aprender, de agir mais para os miúdos. Podemos fazer isso com os filhos, não é? Mas não, que eles acham graça a pintarem. Claro, mas não faz mal. Se eles acham graça, eles vão se lembrar de apontar e vai ser... Um exercício. Olha, giro. Eu faço uma coisa aos meus filhos que eu vou partilhar aqui. Os professores da escola já sabem, toda a gente já sabe. Eu todos os dias preparo lancheiras para os meus filhos. E todos os dias mando uma frase. Na lancheira vai levar almoço só. Pai, não, desculpa. Só me lembrei que a lancheira. Eu lembro-me sempre de ser para 2000, não sei se faz. Eu preparo um Tupperware. Tá? Eu preparo comida para os meus filhos num Tupperware. E todos os dias no Tupperware vai uma frase para os meus filhos. Ai, tipo aquelas coisas dos bolinhos chineses que tu abres. Sim. Na qual eu tento realçar todas as boas qualidades que os meus filhos têm. Ai, eu quero ser tua filha, posso? Não, agora a minha mãe ama-me de paixão. Mas eu gosto imenso disto. Pronto, e eu comecei a fazer porque tinha necessidade de lhes transmitir aquilo que às vezes vinha cá dentro e no dia-a-dia passa, não é? E são frases tão simples e que nos relembram a nós pais que os nossos filhos são perfeitos. E eu já escrevi esta frase: és perfeita, obrigada. E portanto, acho que é uma forma de também ajudarem os miúdos a verem as boas coisas agora que têm neles. E que és mãe, tens que dizer também: os meus filhos são perfeitos, porque eu própria também sou perfeita. Ah, mas eu não sou nada perfeita. Estás a ver onde é que tu vais? É ótimo nós estabelecermos confiança nos nossos filhos quando nós próprios não temos. E com estas nos vamos, não é? E com estas nos vamos. Sim, mas vá. Eu, por acaso, acho que os filhos e as pessoas são perfeitas na sua imperfeição. Sim, e não é? Na perfeição. E é aceitar exatamente. Isso. No outro dia levei uma raspanete da minha querida terapeuta, não é um raspanete, porque ela, isto não é raspanete, mas como não, eu lido muito bem com a crítica, sabe? Eu, para mim, ela só me fez uma sugestão e eu levei aquilo quase como se fosse um mártir, não é? Já... É os primeiros dois e segundos. Então, ela disse o seguinte: tens sempre essa tendência de que tu vês o que é bom nas pessoas e achas que, epá, se a pessoa não tivesse aquilo, é que ela era mesmo perfeita. Uhum. E isto tem a ver comigo também, não é? Porque isto é como eu sou para mim. Ah pá, tenho coisas tão boas em mim, mas se eu não tivesse, se calhar, pá, se eu fosse um bocadinho menos assim ou um bocadinho menos assado. E às vezes não é possível, é mais vale aceitar que dói menos. Porque nós não conseguimos... Será que aquilo que me incomoda em mim é mesmo sobre mim ou é sobre o outro que estava a falar e eu é que não tenho confiança em mim para saber encaixar aquilo, que aquilo não é sobre mim, é sobre o outro? Não é? E depois, como eu faço comigo, faço com os outros também. Epá, eras tão... Tu és maravilhosa. Acho que isto é muito mais fácil se não buscarmos a perfeição. É como mas é. Eu concordo com a Mónica. Ah, bom. A perfeição está na imperfeição e está no aceitarmos a imperfeição. Claro. Porque eu digo que os meus filhos são perfeitos. Porque... Foi esta a minha lição daquela terapia. Aquilo que eu, às vezes as pessoas veem como comportamentos desafiantes nos miúdos. Uhum. Por exemplo, o meu filho tem muita energia. E quando eu digo muita energia, tem muita energia, não é? Tens pouca energia. Acho para que eu não concordo contigo, Isabel. A minha questão foi, o que eu já lhe escrevi várias vezes foi que eu gosto muito da energia que ele tem. Uhum. Porque a energia não está nada errado. Eu é que às vezes não tenho capacidade de lidar. Sabes que é o crescer, eu ouvi muitas vezes, Diana, não consigo, energia. Que és muito intensa. Não, que és muito não sei mas o quê. Mas eu também acho que ela é muito super normal. Super normal. E eu acreditava que sim, que eu era insuportável. Sou de facto, mas... Olha, vou-vos fazer uma sugestão. Querem deixar esse tema para um outro episódio? Sim. Estávamos a resvalar, já. Não, outra vez, não. Outra vez. Eu adoro a minha CEO. Já vos disse. Então, olha. Então vá. Um beijo. Partilhem este episódio. Até a próxima semana. Beijinhos e abraços. Reencaminhem. Isso. Façam perguntas, deem sugestões de temas, porque às vezes há perguntas que fazem que são muito válidas e que nós gostamos muito das vossas perguntas para podermos respondê-las. E muito obrigada por terem estado aqui. Eu acho que nós temos amigos tímidos, porque eles fazem perguntas pessoalmente, não é? Portugal é um país tímido. E depois não fazem nas redes. Os portugueses são poucos, podem dizer. Estão à vontade. No estrangeiro, tu vês muita gente a comentar. A partilhar, por exemplo, os brasileiros são pessoas muito engajadas nem será que isso também dá outro tema? Acho que esse é outro tema. Tchau, Diana. Vai dar outro tema. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos. Até a próxima semana. Beijinhos.